Eu sinto de Carlos Boy, inicia a música. Eu sinto, mo, que tu fala, favor me vem, como pessoa, mas por tempo, quando a gente se ama. Não me dedes, fiquei tanto sano. Obre mim, eu tinha tanta sua pra te ver, oh meu amor. Estou aqui pra te ver. Acaba sua emoção. Apaixonar, favor me.